Jordan, o incomparável, sempre incomparável. A definição de uma boa seleção musical através de um puro som. O Flow do Marajó. Segunda de amor também, Alessandra. Agora aqui, show de boa. Ela que vai levar esse CD ao vivo da carroça para Recife. Tá por aqui, recordando. Fábio, bora Fábio! Só agora eu sei o quanto. Deixa na mãe. Quando fui acreditar nas suas lindas promessas de um. Nosso amigo Wellington, grande xará Wellington. E o Hamilton. Só tô de boa, tá de boa, tá de boa, meu irmão. Que os homens são iguais. Eu mereço esse castigo por ter confiado por um. Adriano, da loja virtual também. Um abraço a você. Forte, esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder, se fracassar. A gente vai se ver algum tempo depois. Fala, molequinho! Acordando aqui no Maulus. Bora curtir, bora curtir. A gente vai se ver. Bora, cabeça branca. A carroça da saudade do Búfalo do Marajó. Larissa, hein? Larissa aí do drink. Ô Larissa! Só outro telefone. E nada de carregar, papai. É verdade. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Frígida! Você diz que é frígida, mas não me deixa fulminar. Teu corpo e minha cama, você me engana. Frígida,

esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Cabeça Branca, o veterano das meninas. Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está. Cabeça Branca. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que. DJ Jonathan! Por aqui, parceiro de carroça, abraço a você, DJ! Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero. Saber que você tá feliz. Você, faço tudo, tudo. Aquele cara que dá valor na mulher, feliz. Você faz tudo por ela. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Sou o garçonete Adriane, aqui ao meu lado direito com o pezão. Alô, Adriane! De São Mauro e o baile das mamães, a gente vai detonando. Olha aqui o animal, é o búfalo do Marajó. Onde andará o meu grande amor, que foi pra bem longe e não mais voltou. E eu fiquei só na tristeza. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz. Atenção, César, não chega aqui. Alô, César. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Saca do aniversário da Sandrinha. Ai, meu Deus do céu. Espera. Se liga! Bora, Mauro! Onde andará o meu grande amor, que foi pra bem longe e não mais. E eu fiquei só na tristeza. A carroça da saudade. Eu já segui o meu coração. Amigo Marconde, abraço a você. Justiceiro da melhor qualidade. Fala, Marconde! E viver com a luz da beleza. Búfalo do Marajó. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Marcelo, é 3 e 1 você hoje. Mas igual o Ivan. Pra lá e pra cá, corre pra ali. Eu já guardei milhões de beijos. Pensa numa música. Ah, o cara tira aquele antigo amor. Ele só dá adeus. Te liga aí, ó. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você uma Deus tão tristonho. descobrir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei, que me respeite e me ama como eu sempre quis. Bora beber, meu irmão! E mostro a pele e dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor, não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor, eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor, não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor, eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Casa de João Mauro já sendo tomada pelos carroceiros, seguidores, simpatizantes, e a gente fazendo aquele baile da saudade do Dia das Mães. E vocês, mamãe, vem comemorar a passear de carroça, senhor! E recebi de você um adeus tão estranho, e vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei, que me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Meu antigo amor, adeus, adeus, meu antigo Miciane, não preciso, meu Deus, de você. Adeus, adeus, meu antigo amor, eu consegui. Bora curtir! Alô, Paulo! Ego do som. Vinde nessa palma, a minha calma, a minha alma. A todo medo é o meu segredo. Acordo cedo, sob o teto da razão. Nas noites caladas, ainda amada, floralada, além do tempo, além do vento, meu pensamento conduzido à voz do não. Pois é, meu irmão. Minha poesia se perdeu. Os Justiceiros da Carroça agora fazem o seu show na carroça. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Só devagarzinho, vai! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Fantástica e monumental aparelhagem de saudade de todos os tempos. Carroça da Saudade. Minha poesia se perdeu no meu pinar. Bora, cabeça branca! Cadê o sítio, meu irmão? Aquele garapé, aquela cachaça com carambola. Só estou na mente. Aquele mão desse mundo que é torreiro e faz doer. Vai doer, vai doer. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Bora curtir, é do Mauro. E dá pra doer, dá pra doer. Tuca também, Beto Barbosa. Gatinho, por aqui, só de boa. Quando me beijou, ficou correndo de amor. Revolucionou o segmento da saudade no Pará. Um gostinho tão lindo, uma voz tão macia, dizendo: seu amigo gordo do Servilha, tá por aqui, fala gordo. Me beijo profundo, eu sinto no fundo que só gosto de você. Para Zé Maria, Augusto, gatinha maravilhosa. Por aqui, Jalibó. Um feliz dia das mães. Pra dona Ana da Pratinha 2. Correndo de amor. Tá por aqui, né, meu irmão? Toda a galera aí parabenizando também. As mamães que estão aqui no Mauros. Vieram curtir essa festa maravilhosa. O baile das mães. Quando me beijou, ficou correndo de amor. Você dela, a carroça. Dia bom, céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Banho de mar, bom que bom. Bronzeou. Um abraço, meus amigos Lupe. Dá pra tia. Por aqui passeando nela, Carroça da Saudade. Que verão, que verão. Eu traz a menina, traz um bom homem bom. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu traz a menina, traz um bom homem bom. Tomando chope, traz um papo legal. Carroça da Saudade. Hoje é domingo, dia bom. Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Olha a Bequinha, tá na área. Aqui está na mania. Já já de chega. Bronzeou. Show de cor. Uma cauda de um pavão. Que verão, que verão. Como é que é? Traz a menina, traz um bom nome bom. Toma de chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho demais, isso é tão natural. Traz a menina. Falando sempre em nome de Rony Autopeças. Abraço, nosso amigo Rony. Toda a galera do Rony Autopeças. Já por aqui, um abraço do Franjinha. E a gente detona. A gente vai detonando nessa pegada. Só me lembro do bombeiro lá na pedreira. Ao pôr do sol, eu vou te dizer. Que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será paixão que raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. Aí, Jabá, velhos tempos aí, em frente ao Palmira Gabriel, nosso amigo bombeiro tomando uma, eu e Marconde batendo aquele futebol lá do Palmira, aquele futsal pra lá e pra cá, bate, sai, vem, toca. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, agora, Larissa, tá carregando e a lua tá sobrevivendo, homem, pra você. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. Carroça da Saudade. E então eu serei amor. Bora que é saudade! A gente vai pra lá e pra cá, detonando. Você no salão vai dançando. É o baile das mamães. Aqui no Mauros. Nessa pegada aqui, ó. Se eu cantar e cantar, eu cantarei só por você. Se eu chorar e chorar, eu chorarei só por você. Se eu esperar e esperar, eu esperarei só por você. É meu amor, eu te amo tanto. Rapaz, cadê meu amigo Afonso, hein? Tá por ali, só de boa. Grande Afonso! Um abraço aí do Franjinha! É meu amor, eu te amo tanto. Agora eu quero ver se tu sabe. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Oh, oh, yeah. As curvas do vento, sou eu, areia do mar, sou os verdes das matas, sou eu, a luz do luar, do luar, do luar, do luar. O sertanejo que vaga mundo afora, sou eu, sou eu. Guilherme e o Jacaré. Tamo aqui só de boa, passeando de carroça. Na moral. Meu amor, você chegou, já tô de toda lá e te paguei. Meu amor, pode entrar, pode sentar, pois vamos. Bora, Marconde! Eu quero é que o mar pegue fogo, meu irmão. Até porque eu gosto de peixe cozido. Bora pra cima! Na minha novela você é a atriz principal. Na minha novela você é a atriz principal. Pra ficar meu amor com você, com você, com você, com você, com você. Mas por favor, entenda, meu bem. seu príncipe encantado, minha rainha, meu castelo dourado. Pois eu sou o seu príncipe encantado, minha rainha, meu castelo dourado. Pois eu sou o seu príncipe encantado, minha rainha, meu castelo dourado. Pois eu sou o seu príncipe encantado. Se liga nesse som, meu irmão! Não sei por que você me deixou. Eu fiquei sozinha assim. Em junho, o lançamento do novo manto dos justiceiros. Pode crer, meu irmão. Vai chegar chegando e na quadra junina. Ou será que você vai voltar? Vai me procurar, te amar, te amar, te amar, te amar. Vou amar pra sempre te amar, pra sempre te amar. Aceitamos todos os cartões de créditos aqui na casa de show Mauro. Gerente César, abraço! Detonando, detonando. Vou amar pra sempre. Tocando as melhores. E você vai pro animal. Ai, meu búfalo. Sacode a Amazônia. Que tal aí? Ouro coração. Senti que era paixão quando eu te vi. Logo eu me encantei com teu olhar, dançando ao som do rubi. Quando você me chamou para dançar, nos teus olhos eu vi. Para fazer um caqueado, caqueado! Nascia um novo amor ao som do rubi. Com você dancei. Vem que você também vai. Nos teus olhos eu vi. Nascia um novo amor. E já um também. Com você. Eita, que ele tá passeando de carroça. Vem que você também vai poder encontrar. Onde ele estiver, o amor vai surgir. Ele vai te encantar. É o poderoso rubi. casa também, um abraço a você. E ele gosta. Senti que era paixão quando eu te vi. Contigo nessa dança, não penso em parar. O nosso amor é lindo, eu quero me chamar. Vou ir para o show vai começar. Em Guaraci ele toca pesado, eu sei. Sacode o povão lá no salão, pois o embalo possante ele achou, meu bem. Sacude dessa galera pra valer. Em Guaraci ele toca pesado, eu sei. Sacode o povão lá no salão, pois o embalo possante ele achou, meu bem. Sacude dessa galera pra valer. Banda Magia Nativa, o fenômeno pop. O vereador se lembra, quem voltou, hein? Toca de som. Ele sabe de tudo, meu irmão. Que amor! Tá todo mundo tocando. Vem cá, com esse som que chegou e é sensacional. Você vai se apaixonar, o embalo de som que é digital. Tô que tô bem gamada. Júlio Pintor tá nada, meu irmão. Essa noite. Agora aqui o Júlio Pintor. Um abraço a você, garoto. Caqueado. Olha o salão pra lá e pra cá. Bate, sai, vem, toca. Como é que é essa aqui, se garante? Vem, amor, pro salão. Essa noite é feita para nós dois. Vem curtir o melhor som. O Biuzi conquistou o coração. Rubiúde, o som respeitado do Pará, sempre no primeiro lugar. Vem cá, com esse som que chegou e é sensacional. Você vai se apaixonar no embalo desse som que é digital. Tô que tô bem gamada, vamos a bailar. Porque essa noite o Rubiúde é que vai arrebentar. A gente vai no caqueado. Um pouquinho, aquela saudade nostálgica. Quero você dançar, meu irmão. Thank you. todas as mamães também, tamo juntinho com a galera. Curtir a carroça. Mete ficha aí, Rambo. Bora ver. Vem, toca, vem! Fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Agora, agora, chegou a sequência dos Velha Guarda. No comando Wellington Franjinha. Detona, meu DJ. Mostre sua experiência em saudade. Wellington, Hamilton, do Motel Centauros. Por aqui, um abraço do Franjinha. Aqui curtindo ela. A carroça. Você já não me dá mais atenção. Ausente, não me diz. Juninho Lima, palavra de professor. Abraço a você. Tão perto o pensamento. Tão distante, morrendo de amor, eu fico ao seu lado. Por que esta frieza, meu amor? Por que esta mudança inesperada? Bora de... Para seu amigo Júnior. Se já não tem. Cadê o filhão? Não veio hoje, né? Isso, vai com a piscina. É. Sem o seu calor. Manda abraço pra ele, viu? Manda abraço do Franjinha pra ele. Alô, Júnior Pintor. Na hora do beijo, você não beijou. Na hora do abraço, não me abraçou. Carinho e afeto, você não me deu. Nem mesmo um sorriso você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, o que aconteceu? Diga, meu amor, me diga. Que é mentira este seu castigo. Que só faz assim para fazer ciúmes, para brincar comigo. Quero ouvir da sua boca que hoje vai dormir comigo. que o amor que sinto dentro do meu peito não corre perigo. Sequência da Mânia, pra você curtir. Bora, vereador do 40 horas. Bora, meu irmão. Pra cima. Na hora do beijo, você não deixou. Na hora do abraço, Zé Maria me abraçou. Aí, Augusto. Carinho e afeto, você não me deu. Nem mesmo um sorriso, você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, o que aconteceu? Bora, Pitbull! Bora, Pitbull! Diga, meu amor, me diga sem limites. É por ali, tira este seu castigo. Pitbull parece aqueles gatos na canoa. Assim, para fazer fica só da manha observando. Brincar comigo. Eu quero ouvir da sua boca que hoje vai dormir comigo. Bora, cabeça branca. Como que sim? Bora, buchalão, meu irmão. No meu peito. Se liga nessa aqui, ó. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Que loucura, a gente só vivia abraçado. Nosso amor ocupava espaço dobrado. E à noite, que cama tão grande, se a gente só dormia agarrado. Cada coisa que eu dizia era sempre o que você queria ouvir. Eu queria e você dava sem eu pedir. Tanto amor e tudo que o amor pode dar. E só ia se eu fosse também. Aí eu não posso acreditar. Sequência na malemolência, Pantera! A gente já não tá mais na base do favor. Se você for, não te amestrua. Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais na base do favor. Se você for, será que aquele grande amor dançou? Se conversa, alguém nos fala de nós dois, lembrando fatos bem antigos. Que loucura ter que disfarçar dos amigos. Olha as meninas também, Amanda, a Tati, Edileuza, a Socorro, o Tino Neto. Todas as meninas por aqui, um abraço do Franjinha. Estamos aqui passeando de carroça. Eu acho, meu bem, que a gente vive mentindo. A gente já não tá mais na base do favor. Se você for, será que aquele nosso grande amor dançou? A gente já não tá mais na base do favor. Se você for, será que aquele grega da saudade, Manazinho, como é que é? Essa é a cara do maestro. O sonho se transforma em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Justiceiros, um abraço a você, meu irmão. Ele tá por aqui de boa. Bate, sai, me toca. Carreira solo. Amigo Pitbull do Sem Limites. Toda a galera chegando. Um abraço a você, Pitbull. O chefão tá na área. Pitbull, o chefão da saudade. Eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra... Os carroceiros seguidores, lotando todos os espaços físicos aqui na casa de São Mauros. Eita, meu irmão! Carroça pra... Nitidamente assim, como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Vocês, tô por aqui, Salimão. Tô curtindo o animal. Búfalo do Marajó. Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim, como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Procuram, acabam se encontrando. você, amor. Por explosão de sentimentos, por grande amor no devido tempo, você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Duas pessoas do som, meu irmão. A gente vai curtindo aqui na Carroça. Carroça da Saudade ao vivo. Produção DJ Sabá Meirelles. Deus sempre no comando de tudo.